Rádio USP apresenta Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir música de câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Para o programa de hoje, preparei uma seleção solo se o programa é de música de câmara. Um conceito muito errôneo é pensar que a música de câmara é realizada em conjunto ou a partir de dois instrumentistas. Na verdade, música de câmara é para ser realizada em espaços mais reduzidos do que numa sala para a orquestra sinfônica ou em um imenso teatro. A música de câmara requer um apuramento dos nossos ouvidos para se notar nuances, efeitos e colorações que não poderíamos perceber a 50 metros de distância. Por isso mesmo, esta deveria ser realizada em espaços reduzidos. Notem que digo reduzido e não diminuto. As sonatas para piano de Haydn foram escritas num período longo que compreende 34 anos e vão desde o estilo galante das primeiras sonatas até as obras maduras que influenciariam Beethoven. Aproveitando as celebrações de 200 anos de falecimento do grande compositor, que é considerado o pai da sonata, das sinfonias clássicas e do quarteto de cordas, tocarei três sonatas interpretadas pelo pianista Emanuel Ax. Ouviremos agora a sonata número 31 em Lá bemol maior, catálogo Hoboken 1646, com os movimentos Allegro moderato, Adagio finale presto. Thank you.

Ouvimos de Joseph Haydn a sonata número 31 em Lá bemol maior, catálogo Hoboken 1646, com o pianista Emmanuel Ax. Agora, a sonata número 34 em Ré maior, catálogo Hoboken 1633, com os movimentos Allegro, Adagio, Tempo diminueto, com o pianista Emmanuel Ax.

Ouvimos de Joseph Haydn a sonata número 34 em Ré maior, catálogo Hoboken 1633, com o pianista Emmanuel Ax. Como última sonata do programa de hoje, a sonata número 29 em Mi bemol maior, catálogo Hoboken 1645, com os movimentos Moderato, Scherzando Allegro con Brio e Finale Allegro di Molto, com o pianista Emmanuel Ax. Thank you. Ouvimos a sonata número 29 em Mi bemol maior, catálogo Hoboken 1645, com o pianista Emmanuel Ax. Agradeço aos ouvintes e até a próxima semana. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli.